mestre olhou para o seu discípulo e viu que ele estava tão triste, apático, desanimado. E o mestre lhe perguntou: por que você está assim? E aquele jovem, sem levantar a cabeça, tristemente respondeu: ah, mestre, não tenho mais forças para continuar. Por quê? Porque tudo dá errado para mim. Olha, na minha casa eu não tenho paz. Meus irmãos me provocam, me atormentam. Não consigo estudar, meditar. Eu saio para a rua. Os meus antigos amigos zombam de mim. E muita gente me critica. E eu ando tão cansado. E quando eu penso que meu pai, minha mãe vão me incentivar, puxa, meu pai me faz cada crítica. Então estou sem forças. E o mestre lhe disse: você tem que continuar em frente. Venha comigo, vou lhe mostrar uma coisa. E o mestre conduziu aquele discípulo até um pequeno riacho e disse: acompanhe comigo o curso desse riacho. E o discípulo foi andando ao lado do mestre. E o mestre disse: está vendo aqueles dois meninos? Olha só o que eles estão fazendo com esse riacho. E eles pararam para observar. E os dois meninos atiravam pedras no riacho. E o mestre disse: viu? O riacho recebeu as pedradas e não revidou, absorveu as pedras e continuou o seu caminho. Vamos continuar. E os dois foram andando à margem daquele riacho, acompanhando o movimento das águas. Foi quando eles encontraram a saída de um esgoto e o mestre disse: veja, meu discípulo, veja quanta sujeira e imundice esse esgoto está despejando no riacho. É, estou vendo. Observe que o riacho não rejeita, nem reclama. Absorve tudo e continua o seu caminho. Vamos acompanhar as águas. Veja agora o riacho distribuindo todo aquele esgoto nas margens. E está servindo de adubo para as plantas. E eles continuaram andando. E o mestre disse: olha só, está vendo quantos sapos aí à beira? E note também os pássaros como bebem desta água. E veja quantas criaturas vêm aqui matar a sede. E o riacho se entrega para todos igualmente, seja um sapo feio ou um lindo cervo. Vamos continuar andando. E foram descendo, descendo, descendo, e as águas continuavam. E o mestre disse: você está vendo? As águas continuam o seu curso. Não pararam de servir o tempo todo. Jamais reclamaram, jamais desistiram, jamais voltaram atrás. O riacho continua caminhando soberanamente até se encontrar com o mar, até ter a comunhão perfeita com o oceano, até que ele e o oceano se tornem uma coisa só. E o discípulo ficou olhando para o mestre, dizendo: o que o senhor quer dizer com isso? E o mestre disse: meu discípulo, você é como esse riacho. A sua vida continua. Você não pode reagir às pedradas. Absorva. Absorva também as críticas, as injúrias, as calúnias. Absorva todo o mal que falam de você, sem nunca revidar. E ainda que te lancem imundícies e te reputem coisas que você não fez, absorva tudo isso. Faça servir de adubo para a tua existência e continue a tua caminhada, não desista nunca. seja uma fonte para todos os que se aproximam de você, bonitos ou feios, necessitados ou soberbos. Atenda a todos igualmente e continue o teu curso, porque o mar desta história é Deus. Continue seguindo em frente até que você despeje as tuas águas no mar da vida que é Jesus Cristo. E o discípulo, compreendendo aquela história, disse: agora me senti encorajado para seguir em frente. Muito obrigado, mestre. E aquele discípulo nunca mais se importou com nada. Você está ouvindo? Você vai parar para revidar as pedradas? Você vai achar ruim porque estão te lançando injúrias, calúnias e difamações? Você vai parar o curso da tua vida? Vai desistir dos teus projetos e dos teus sonhos porque tem pessoas dizendo que não vai dar certo ou que está tudo errado? Sem teimosia, continue em frente. Seja uma fonte de água para todos aqueles que querem se servir de você. Continue solenemente a tua marcha até se encontrar no final com Deus Todo-Poderoso. Jamais recue, como as águas do rio não podem voltar. Continue em frente até desaguar no mar da vida que é Jesus Cristo. Jamais desista, porque agindo assim, no final você encontrará a vida eterna.